bebo pra rua, é compromisso. Bebo pra rua, é compromisso. Bebo pra rua, esta melada balançando no salão. Põe as caixas de som do lado de fora, no asfalto ou na favela, na rua ou na escola. A gente pega o Bob Marley, põe nos beats pra representar o reggae, o hip hop, qualquer quebrada. E a gente chega, a casa treme, tudo esquenta, a gente rima, as minas geme. Agora aguenta Mr. M, não adianta procurar nenhuma brecha, rapaz. Só porque o combo tá fechado, abençoado por dia, iluminando meu caminho, parceiro, não tô sozinho. Se a vida é um mar de rosa, cuidado, pois tem espinho. Tamo aqui de passagem, não adianta querer vantagem. Talento e capacidade, combate a necessidade, a maldade e a inveja. Cuidado com os comédia, roubando suas ideias, armando uma estratégia pra botar você no chão. Pra mim não tem problema, debaixo dele que eu surgi, também conheço esse esquema. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não pega ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não pega ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Sistema de som, aumento grave da cidade, com a positividade na mensagem, a simplicidade eu trago, a vontade de mudar esse quadro. Espírita causa estrago, cê imagina o cigarro. Em cada esquina um bar, uma igreja pra rezar, pouca escola, muita droga, um convite pra entrar no movimento desde cedo. Como é que vai sair? Muita dificuldade, eu ainda vejo por aqui. Sofrimento, esse negócio surgiu, se transformou, evoluiu pra conquistar o Brasil. Porque mostrou quatro saídas, várias alternativas de mudança. Cinco elementos, estilo de vida pras crianças. Favela ou condomínio, entende esse raciocínio? Tem que saber viver, o equilíbrio é o domínio. Não importa a cor da pele, a classe ou o tipo sanguíneo. Chapa, essa mistura é o que balança, massa. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não pega ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não pega ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. MC Break Graffiti, MC Break Graffiti. Que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não pega ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. Toda quebrada que se identifica, vem. É samba, reggae, hip hop, não pega ninguém. Ideia positiva, a mente vai além do preconceito que a gente sofreu também. E daqui o pão, pão. Estilo de vida que transforma as pessoas. Jota,